Bom, o assunto a ser colocado aqui hoje é anjos guardiões ou anjo guardião. Eu não consigo falar em anjo guardião se eu não volto na minha memória há 50 anos atrás, praticamente, quando eu e meus irmãos, né, nós estudávamos num colégio de freiras aqui do Colégio São José, a ordem das Irmãs de São José, e em todos os colégios naquela época lá, principalmente quem estudava em colégio de freiras ou de padres, a gente tinha quase que uma obrigação, não era uma obrigação, mas era um convite diário a nós, antes de iniciarmos a aula, e parece que uma vez por semana tinha missa, essas coisas. Isso é uma questão cultural, religiosa, que existe dentro de certas pessoas, e inclusive dentro de mim, católica, apostólica romana, né? De que a gente era convidado e às vezes até muito, a palavra certa era obrigado a rezar pelo anjinho da guarda e pelo menino Jesus. Isso era uma coisa assim de praxe. Quando a gente iniciava a aula, eu devia ter 5, 6 anos, e eu estudei lá até os 12 anos. Né? Então a gente era assim convidado no início de cada aula, todos os dias, de manhã ou de tarde, a rezar pelo anjinho da guarda, ou o anjo da guarda, no caso. E isso parece que bateu dentro de mim, e eu, desde lá, eu sempre tive essa questão de que existe algo de realmente verdadeiro a respeito do anjo guardião. Depois aí, com 28, 30 anos, por alguns motivos, eu adentrei a doutrina, eu, minha esposa e outras pessoas, amigos meus e tal, adentramos na doutrina espírita e nós nos deparamos novamente com a questão do anjo guardião, o anjo da guarda, nos dando sempre uma ideia que nós não estamos sozinhos. E aí, depois de bastante estudo, e aí inclusive através do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai se lembrando, vai recordando daquela época em que a gente era criança e que a gente rezava para o anjo da guarda. E aí eu fico pensando e tentando imaginar se a gente não rezasse. Porque o que a gente aprontava naquela época lá não era a Flores da Cunha que é hoje. Então eu fico pensando que realmente essas orações resolveram muito. Porque eu, meus irmãos, nossos amigos, a nossa turma, é uma coisa indescritível de lugares, de coisas que a gente fazia, de perigos que a gente corria, que a gente passava, e nunca aconteceu nada. Eu creio sinceramente que, eu acho que nunca aconteceu nada, porque realmente a gente rezava e pedia pelo nosso anjo da guarda. Hoje, a situação talvez com os jovens tenha mudado um pouco, talvez eles não saibam nem direito o que é o anjo da guarda, mas ele existe. Existe sim. É o anjo protetor, é um anjo elevado, e na verdade não é aquele anjo que vem com as asas e vem todo ele meio que assexuado, que ele não tem sexo, não é nem homem nem mulher. Não, o nosso anjo da guarda, ele vem, é um ser espiritual, como um ser humano, que nem nós, só que desencarnado, mas com um elevado e considerável conhecimento a respeito da nossa pessoa, de nós próprios. Vamos ter um exemplo, o anjo da guarda de um de vocês, ele sabe muito, muito, muito mais de vocês próprios do que vocês mesmos. É um ser elevado, é um anjo guardião, é uma entidade espiritual elevada, que desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção, ele foi incumbido do acompanhamento dele para cada um de nós. E todos nós os temos. Todos nós temos o nosso anjo guardião. Na nossa época de criança era um anjinho da guarda. Ainda bem que ele existia. Porque, senão, eu não sei se nós estaríamos como nós estamos hoje. Porque eram muitos perigos. Eu não estou querendo aqui mistificar, nem vangloriar, e muito menos achar que o anjo guardião nos vai proteger todas as horas e todos os momentos. Por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E quando nós passamos, digamos assim, de um limite estipulado daquilo que nós podemos fazer ou não de nosso livre-arbítrio, ele se retira. Ele não é obrigado. Ele não vai, se tu está com a ideia de pegar e te dar um tiro na cabeça, ele não vai botar a mão na frente e levar um tiro na mão dele. Não. Ele tem as suas limitações. Mas o momento todo ele está nos intuindo e nós chegarmos pelo menos a 50% daquilo que nós nos incumbimos a fazer no momento em que nós reencarnamos nessa atual existência. Essa é a função do anjo da guarda. E o Espiritismo, tanto o Espiritismo como a Igreja Católica Apostólica Romana, ela difunde, sim, a existência do anjo da guarda, o anjo guardião, e realmente existem relatos, inclusive aqui, se não sei se é no Livro dos Espíritos, mas no Livro dos Médiuns, em que quando as pessoas desencarnam, elas sentem a presença, ou aqueles que não sentem, elas visualizam a presença do anjo guardião, indo, digamos assim, ao seu encontro, ou estando ao seu lado no momento do desencarne, que é no momento da morte. Então, o anjo guardião é o nosso companheiro diário, é o nosso companheiro de luta. Eu diria que é o nosso companheiro, ou a nossa companheira, que 24 horas por dia, inclusive nos sonhos, quando nós sonhamos, está junto de nós, tentando nos intuir a quando estamos, talvez, nos desviando do caminho correto, tenta nos intuir a voltarmos para o caminho certo, da coerência, da sensatez, da responsabilidade. Aí, muitos devem se perguntar, mas então os... E eu também já me fiz essa pergunta, mas então os grandes bandidos, os grandes assaltantes, os grandes criminosos, os grandes estrupadores, os traficantes, e eles não têm anjo guardião, então? Porque eles fazem atrocidades? Eles têm, sim, também o seu anjo guardião, ou sua anjo guardião. Porque se não tivessem, as atrocidades que eles cometeriam seriam bem maiores. Essa é a questão. Todos nós, seres encarnados, nesse mundo de provas e expiações, que é o mundo onde nós estamos agora atualmente, no nível, digamos assim, de evolução do planeta, que é o mundo de provas e expiações, partindo, quem sabe, daqui a algumas dezenas de anos para o mundo de regeneração, todos nós temos o nosso anjo guardião. Só que é claro que cada um tem o seu anjo guardião dependendo de seu nível, de sua frequência vibratória. E graças ao bom Deus, a Jesus, nosso Mestre Maior, que esses grandes, digamos assim, essas grandes personalidades que às vezes conduzem povos inteiros, às vezes, para mortes, para sacrifícios, para um monte de, digamos assim, de problemas, assim, de povos onde se sofre um monte, onde existe muito autoritarismo, sim, também aqueles autoritaristas, também aquelas pessoas que são extremamente sanguinárias, têm, sim, o seu anjo guardião. E se não tivessem, iriam ser bem, mas muito bem piores. Então, fica aqui uma reflexão de nós, não acharmos que, e não pensarmos nessa ideia de ah, aquele cara não tem um anjo, porque o cara é um demônio. Não, ele tem. Somente, se ele não tivesse, ele iria ser muito pior. Essa é a questão.